porta aberta no céu e uma voz que me chamou. Sobe aqui e vê a glória, as coisas que virão, meu Senhor. Um trono resplandece em luz e sobre ele o Rei de Paz, parecendo pedra preciosa. Em sua presença eu sou capaz. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso Criador, digno de glória, honra e louvor. A ti, Senhor, entrego o meu amor. Coroas de ouro aos pés do Rei, os anciãos se prostram em adoração. Com vozes de trovão exaltam a ti, a eternidade é sua canção. Quatro seres cheios de olhar, com asas que não cessam de louvar. Na presença do trono, eles proclamam teu nome, Senhor. Vamos exaltar. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso Criador, digno de glória. Santo, santo, santo, eu te espero.